Sabe que Luiz visou algum Embraer da Azul na curtidão na zero? Sim, tem como prosseguir como número 2 Chapouso no aeródromo? Sim, já posto na curtíssima o Bravo que Luiz como número 2 Chapouso no aeródromo, vento 150 graus, 079. Que Luiz, que Liverpool, zona 7, o vento 1 no 00 graus, 079. 207, call now Recife, frequency 125.1, if unable, 13395. 251 or 3395, 24207, come on. Azul 4060 no solo 32, chame solo ano 219. 219, solo 4060. Solo Salvador, mande azul 4060 do plano 4060. Azul 4060, táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette 4060. Romeu Zulu, Vitor Juliette, na escuta. Eu cheguei junto à sala IS Salvador, mesmo não possui nada acerca do seu plano aqui, se eu teria contato via TF com João Pessoa? Bravo, que Luiz, no solo 33, autorizado backtrack, reporte pista livre. Não passar o plano aqui para Romeu Zulu, Vitor Juliette, solicito só de contato novamente com João Pessoa, a fim de agilizar o processamento do seu plano, gentileza. Tem aeronave com motorzinho a mais? Segue via Juliette, portão 01, azul 4060. Salvador, bom dia, 3895, informação Lima. Confirme, é o 3895? Afirmo. Sim, Guarulhos 340, está autorizado, via Bezulu no 0 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após prossegue na Bezulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5403, controle 120, decimal 8. Decola a saída da El e da Brinde. transponder 5403.2120, do sinal 8. Pô, essa pessoal do 5.3, chamei pra um flashback. Gente, Bravo que Luiz, boa tarde. Zulu Vitor Juliette. Crescente, estou no aguardo o Zulu Vitor Juliette. Assim que tiver no sistema eu chamo pra copa, ok? Meu Tango Alfa Quebec, prossiga. Aqui onde se encontra o Tango Alfa Quebec, pista que irá decolar 10017. Cará 01, bom dia, informação é a Lima para Recife, é o nível 350. Cará 01, está autorizado para Recife, nível 350. Ah, só confirma aí, eu vi que foi preenchida pelo Zulon 9, é isso? Com a cara 0, então o Zulu 9, até Fortaleza, após se prossegue, conforme, via Perus 33, da Recife, decolada 10 com a curva esquerda na Puca, transição, correção, a subida será Momo, transição Froti, aciona 5162, controle 120, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. Cara 01, chama o táxi. Meu Fox Trot Lima para Recife, aguarde, copia só um minuto. Meu Tango Alfa Quebec na escuta, copia. Para Porto Alegre, Serra Bravo, Papa Alfa, está autorizado, nível 430, via Pezulu 44, até Bidev, após Bidev, intercepta per November 857, e após prossegue conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, após a decolagem de curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Eudes, aciona 5420, controle 120, decimal 8, e a torre opera em 118, decimal 95. o Tango Alfa Quebec no Parte 5. Vai chamar a torre para acionamento em 11895. O altímetro é 10116, Tango Alfa Quebec. Para acionamento na torre e após também para efetuar o cruzamento da 1735 e após o pátio principal o senhor chama o solo para prosseguir em táxi. Salvador, muito boa tarde, hoje está a 200, cruzando 60 para 150 com a Lima. 200, desça para 2 mil pés para o ITAP, ajuste no 0 no meio, resposta avisado na DS. 2 mil para o ITAP, 0 no meio, resposta avisado 60, 183, complete a aproximação, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, 9250, aqui. Alô, Salvador, está 3191 no pushback, acionamento no 612. 612 está livre, está 3191, chame táxi. Trabalho com o táxi, então, junto ao controle, o Tango Alfa Quebec, só um minuto. E eu ajuste na 0116, pode aproximação, reporte baixado, travado. Já baixado e travado, é de 3. Aproximação, aguardo autorização para pouso, contato visual com a sua aeronave, com o voo de 3. Guarda na 3. Autorização, recife 390. Negativo, ainda o plano, aguarde a autorização, Gol 9250, vai para Fuca, Transição Caju. Fuca Caju, boa. Chamado para pouso em Serra Nova Gatinho Lima. Chamado 1420. 1420, pouso em Sérgio Lourenço, Rodelos Cadavos, copiado. Chamou o solo. Confirme para o solo Salvador. Meu Zulu, Vitor Juliette, na escuta, cópia. Firme estacionamento. Está autorizado para Campina Grande, Serra Novembro, Quilo Bravo, o nível 095, quase disponível, decolando da 17 com curva esquerda, prosseguindo via corredor forte, mantendo restrito 1.000 pés, aguardando a extensão junto ao controle, para o 095, aciona transponder 5426, controle 120 decimal 8, a torre opera em 18 decimal 95. Decimal 8 no pátio 5 para acionamento de táxi decolagem, vai chamar a torre 118.95 com altímetro 10 no 6. Só confirme o PLB e o Zulu Vitor Juliette. A torre 118 decimal 95 para acionamento, Zulu Vitor Juliette, tem um bom voo, bom dia. Bolo 777, portão 5, está livre, agilizando, chame táxi. Chama táxi. Prr, prossiga. No 03, aguarde, tá 395, previsão de mais 3 minutos, vem. Aguarde. Meu Oscar Bravo, agora iniciando a travessia da Bahia de Todos os Santos, um atraso reportado em frequência, 12345, até o regresso. O Fox, você pode repetir? Meu Fox Lima 510 para Siri, decola da 17 com curva à direita, ingressando no litoral sul, corredor Axé, 0150 transponder, controle 120 decimal 8, 21895, Romeu Fox Lima. Bate com PLB, Romeu Fox Lima. Para acionamento táxi de decolagem e ajuste no zero no meio, bom voo, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Trot Lima, bom dia, senhor para táxi. Observando o Bandeirante ingressando no hotel, Carcará 01, após o tráfego, prossegue via parte militar e reporte no hotel para o cruzamento da pista no zero. Para o Daxan, 3191, 214 a bordo, 3 horas e 31, alterna Campinas, 3191. Na finalização do pushback do Boeing da Gol, prossegue pátio Indy Alpha com temperatura 108.95, altímetro no zero no meio, bom voo e bom dia, está 3191. Pátio Indy, temperatura 10, torre 18.95, obrigado, daqui a pouco, 3191. Tá. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, o ajuste no 0 no 6, reporte no ponto de espera da Papá. Aqui do Boa, nosso teste. O Romeu Fox Trot Lima tem intenções de dar presente com direto pro Sul? Sim, já vetorizado com pro Sul, Romeu Fox Trot Lima, vento 130 graus, 08 nós. Obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, tá 3191, ponte de espera da 10, pronto. Tá 3191, na linha de cola separada. Positiva, linha de cola separada, 3191. Sim, é, autorizada a linha de cola separada, 10, vento 130 graus, 07 nós. A linha de cola separada, tá 10, 3191. O Romeu Fox Charlie Lima Ciani 0150 no transponder, voando na proa do Feroz Itapuã, na minha escuta. Acionado 0150 na proa do Feroz Itapuã, Romeu Fox Charlie Lima. Sente Romeu Fox Charlie Lima, fora do solo ao 50, chame agora o controle 12098. 208 Fox Charlie Lima. 0 para Recife, copiou 390. Juliette, o ajuste na 096, reporte ponto de espera da Papá. Carcara 01 aguardando, mantenha a posição. Pronto. O 1777, mantém o ponto de espera. Ok. Ador, meu cordial, boa tarde. Esse é o Papá Romeu, Romeu Foxtrot, Lima. Salvador, muito bom dia, Chané 6200, passando Simbra, baixar travado. Chané 6200, traço avistado, continua aproximação, aguarda a notícia livre, temos um Airbus da TAM, na rolagem para decolar. Afirmativa, aguarda a notícia livre, 6200. Positivo, mais 30 minutos, meu comandante. Reportado através do Fulano da Barra, o meu foco trote aqui. Mais 30 minutos copiado, reporte fora da barra. Já, toque. 4463, Ilhéus, só um minuto, cópia, número 2. Gente, número 2, como é que já está saindo? Com o nível solicitado 180. Ativo, nível 180. Bradael Leda, direto Ilhéus. Para decimal 8. Professor Maduro 208, tá 3191. Salvador, bom dia, tá 3191, Natael, cruzando 2000 para ele, transfere. Tá 38, corrigindo, 3191, submantenha 300, saída da El, vigilância. 300, Natael, vigilância 3191, pode mandar ela da presente? Negativo, vou ler da 3191. Porra, melhor ainda, obrigado, 3191. 10, primeira curva direita, saída da EO, lida direto de Elos. 43000, transponde, controle 20.8, espaço 43. Gente, o Zulu, Gilete. Salvador, 9250. O 250, foi chamado duas vezes para cópia, copiou 390 para Recife. Copia agora. O 250 para Recife, nível 390 está autorizado, via Peruísque 58, decolou da 10, com curva esquerda na subida Pouca, transição Caju, aciona 5433, controle 120, decimal 8. Pouca Caju, 208, controle. 433, transponde. Da 10, primeira curva. Eu vi o Peruísque 58 no portão 11, chame o piloto pushback, gol 9250. Chané 6200, no solo 54, livre direito, chame solo em 1, 2, 1, 9. Direito 209, obrigado, bom domingo, Chané 6200. 0177 no transponder, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Projetado, mantém 250, pode incrementar a velocidade. Eu ia pedir pro senhor reduzir, mas mantém então 250, como necessário a gente tiver fora. Tá bom, obrigado. Presto no parte 4 para acionamento, táxi e decolagem, vai chamar 11895 a torre com 10 no meio no altímetro, indo para o Oscar, bom voo, até o regresso. Descida. 00, escuta. Geotronia, alterna Galeão. Direita Indy Alpha, com temperatura 108.95 altímetro, 10 no meio, até um bom voo e bom dia, o tanto 3895. 10295, direita Indy Alpha, ajuste 10 no meio, a torre 118.95. Solo, Salvador, muito bom dia, Xené 6200, está na alfa, bom dia, dia, via Alfa, reporte antes da Juliette com ingresso 6200 da Ocean Air. Alfa, antes da Juliette 6200. Carcará 01, à esquerda via Juliette, contorno canteiro central, segue o Airbus da TAM, após Índia e Alfa. Ponte esperando a 10, vai chamar a torre 11895, altímetro é 10 no 6, tem um bom voo, Carcará 01. Serra Lima, controle de Salvador, prossiga. Voo Vitor Juliette, vento 150 graus, 099, devido a colagem zona 7. Pode a colagem cruza o campo de imediato? Vitor, o Zulu Vitor Juliette, livre de decolagem da 17. 2-4. E confirme o destino? Copiado. Siga para o 090, pro Admari. Para ingressar na chegada, subir ao nível 090. O código transponto é 0224. 1-7-7, decolado 5-6, chame controle em 1-2-0-8. 2-0-8, 777. Bom, Salvador, bom dia, 3-2-5, pronto, ponto 7, 0-0. Então, 3-2-5, alinha aí, mantém cabeceira no 0. Controle, 777. 1-7-7-7, sub e mantenha, 340, vigilância. 340, 777. Vou com Cuba, esquerda ou Zulu, 4-0? Zulu, Vitor, Zulu, Vitor, Juliette, decolada 5-7, autorizado com Cuba esquerda da presente. Mantém, me escuta e aguarda a transferência para o controle. Tá 3804, desça para 3.000 pés, 10 no meio, ajuste em Salvador. 3.000 pés, 10 no meio, 3804. Pode ajustar direto do Duna, 3804? Mantenha a proa de TAP, 3804. Voo 9032, reautorizado ao nível 050, 50. 050, 9032. Rumba 20, prossiga a descida para o nível 0620. Flip 5220, controle Salvador. A 3216, para evitar tráfego, só vai curvar à esquerda, proa 020, proa 20, limitado por 30 milhas. A aeronave está sem contato na posição de 12 horas, 5 milhas. 020, caso falha, 3209. Essa aeronave tem uma aeronave que tem 8 minutos na nossa frente, aguarde, tá 3216. Trip 5220, controle. 0 grau 089, divide a colagem zona 7. Fortaleza? 0 lá, né? 0? Aeronave também é 8 minutos agora na minha posição de 1 para 2 horas. Não, a aeronave que está sem contato é agora na posição de 12 horas, cerca de 8 milhas. 8 milhas, passando 1170, o tipo da aeronave é um Alfa Tango 72. 3-2-1-6, flight level 090 via Whiskey 1, departure runway 10, after departure left turn. Lotar Departure, Lima Oscar Tango Alpha Romeo Departure, Lotar, Score Code 5412, and Control Departure Frequency 120.8. 1-3-3-9-5. 1-3-3-9-5, obrigado. Trip 5-2-2.